minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou, então eu vou roubar. Minhoco, minhoco, você é mesmo louco. Beijou do lado errado, a boca é do outro lado. Desamassa ali, desamassa ali, desamassa ali, desamassa ali, pra ficar boa!